Eu acho que é com José, César de Camargo e Luciano. É, tem vários cantores que Seria aí, cantam. meu amigo. E ofereço para minha família, eu, meus filhos, meu esposo Antônio, meus filhos Francisco Antônio e Maria do Carmo, todos meus familiares, Certo. para todos vocês aí também, para todos os meus amigos da região, Nova Russa, Arraial, todos lá de Guaraci, de Poeiras, daqui de Guaraciaba do Norte. Certo. Tá bom, meu amigo? E um feliz ano novo para todos vocês, para todos nós, que vem chegando para nós. Isso. Ontem eu mandei um áudio para você, disse, mas você não estava no programa, meu amigo, Era, ontem pela a gente manhã. estava resolvendo outras Fiquei até coisas. o final do programa, mas não vi a sua voz. Certo. Aí eu entendo, tá bom, meu amigo? Que às vezes a parte da tarde, às vezes não dá certo, às vezes para mim estar ligado o rádio um pouco, sabe? Certo. Quer dizer, eu saio, você me entende. A gente sai, né? Entendo. Mas estou ligado, nós estamos ligados todos os dias no Certo. seu programa. Tá certo. A gente sente falta quando a rádio está fora do ar, tá bom, meu amigo? Com um Às feliz vezes, ano novo problema para de mim, energia, né? vocês, para todos nós. Paz e saúde, felicidade nas nossas vidas. E Deus Certo. que me abençoe todos nós. Que este ano seja melhor. Se Deus quiser. Todos nós. Um bom dia, um bom trabalho. Feliz feriado para vocês todos aí, para todos nós. Tá Bom certo. dia, um abraço. Tá certo. Até a participação da nossa ouvinte, a dona Antônia Belo, lá de Guaraciaba do Norte, lá tá curtindo o nosso programa lá. Obrigado pela sintonia. Pediu a música Marcado, que se foi. Eu vou tocar com os Incríveis, né? Marcas do Que Se Foi. Essa música foi gravada em 1975, né? Com os Incríveis. E a gente vai tocá-la para você agora. Agora, 10h25, bom dia. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos. Quem está feliz se manifeste. Quem está feliz se manifeste. Você que tá acanhado, manifeste. Abrace alguém do lado, manifeste. Você que tá cansado, manifeste. Só não dá pra ficar quieto, fingir que tá tudo certo. Só não dá pra ficar quieto, fingir que tá tudo certo. Levanta a voz, fala mais alto, por favor. Levanta a voz, não deu pra te escutar. Levanta a voz, agora sim eu te ouço. Levanta a voz, então podemos começar. Você que quer o bem, se manifeste. Se tem algo de errado, manifeste. Não deixe aí guardado, manifeste. Só não dá pra ficar quieto, fingir que tá tudo certo. Só não dá pra ficar quieto, fingir que tá tudo certo. Levanta a voz, fala mais alto, por favor. Não deu pra te escutar. Levanta a voz, agora sim eu te ouço. Levanta a voz, então podemos começar. Ladalva, o que tem pra me dizer? Desabafa, o que tem pra nós? Mais alto, por favor. Levanta a voz, não deu pra te escutar. Levanta a voz, agora sim eu te ouço. Levanta a voz, então podemos começar. Ladalva, o que tem pra me dizer? Desabafa, o que tem pra nós? Se você só quer me deixar, arrumando desculpas para me deixar. És o meu único amor, só você me beijou. Você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim. Eu nunca te traí, eu nunca te traí, eu nunca te traí. É só teu meu amor. Te amo. É uma excelente alternativa para você que busca resultados positivos para o seu negócio, para a sua marca ou produto, pois estabelece uma comunicação direta, inteligente e eficiente com seu cliente. Seus objetivos serão atingidos e sua empresa, marca ou produto terá ótimos resultados. Rádio é variedade. Aproveite que todo mundo escuta e anuncie. Rádio Macambira, sempre na frente, o tempo todo com você, em primeiro lugar. Já, já, muito mais músicas! Quer crédito fácil para aumentar sua produção? Emita e receba boletos direto no seu WhatsApp. Oi no WhatsApp e aceite para receber mensagens. Agroamigo Banco do Nordeste, Governo Federal. Energia solar, internet na roça, água boa pro gado beber e pra plantação, máquinas novas e dinheiro pra começar a criação. A rocha aqui no Banco do Nordeste tem. No WhatsApp, aceite para receber mensagens e bora crescer. 85 4020 0004. Agroamigo Banco do Nordeste, Governo Federal. O Ceará é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas e ajudando mais de 80 mil cearenses a empreender. O resultado? O desemprego está no menor nível em 12 anos. Na saúde, ampliamos o tratamento contra o câncer para o interior do estado. E em Fortaleza, estamos construindo o Hospital da UES, que será o maior do estado. Com o programa Entrada Moradia, ficou mais fácil ter a casa própria. E na segurança, estamos investindo e contratando 6.700 novos policiais. Na educação, mais de 75% das nossas escolas são em tempo integral, fazendo do Ceará a melhor rede de ensino público do país. É o Ceará sendo construído por muitas mãos, com a parceria do governo estadual, do governo federal e de todos os cearenses. Um Ceará cada vez mais forte. Governo do Ceará. As Óticas Jean é a única da cidade que tem laboratório próprio para entregar o seu óculos no mesmo dia. Mais de 30 anos servindo essa cidade, mantendo sempre a qualidade no seu dia a dia. Só as Óticas Jean, essa é exclusiva em lentes transitórias, resina e fotocromáticas, policarbonato e muitas novidades em armações e lentes de contato. Também nas Óticas Jean você também vai encontrar tudo em óculos de sol, relógio, joia e alianças. A Ótica Jean de Ipu avisa que tem médico oculista todas as terças-feiras com o Dr. Rezende. E as consultas serão inteiramente grátis na compra de seu óculos de grau. Ótica Jean, no centro de Ipu, com o telefone 3683-1389. Ou acesse nosso site www.óticasjean.com.br. O governo do Ceará entregou em Novo Oriente mais um centro de educação infantil. O espaço conta com áreas de atividades adaptadas para a educação na primeira infância, além de berçário, fraldário, refeitório e muito mais. Tudo pensado com carinho para atender a cada necessidade e construir um novo futuro para as crianças do sertão de Crateús. Isso é trabalho que dá resultado e faz cada vez mais nosso estado avançar. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Licença, você é a mulher que acabou de doar sangue? Sim, sou eu. Gente, é ela! Faz uma foto comigo, você salva vidas. Quem doa sangue vai se acostumar com isso. Nada faz tanto sucesso quanto salvar vidas. Basta estar saudável, bem alimentado, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Vá até o Hemoce mais próximo. Doe sangue. Uma campanha Hemoce Governo do Ceará. Concorrer a prêmios de até 10 mil reais com o programa Sua Nota Tem Valor é muito fácil. Pedir a nota te dá sorte, quem não pede tá perdendo. É só pôr o CPF que você tá concorrendo. No mercado, na loja e até no pet shop. É só dar o CPF, pedir a nota te dá sorte. Pede a nota, pede a nota. Faça o cadastro no app Sua Nota Tem Valor e concorra a prêmios. Peça a nota fiscal com CPF em todas as suas compras. Governo do Ceará. Pede a nota. As melhores empresas e os melhores profissionais de Ipueiras em 2024. Melhores do ano. Uma realização da Destaque Conceito. Melhor Academia. Academia Femini Fitness. Melhor Advogado. Dione Belo. Melhor Animação Infantil. Maria Aparecida. Melhor Assistente de Velório. Mari Freitas. Melhor Atendente de Farmácia. Pedro Henrique. Melhor Atendente de Funerária, Jéssica Mendes. Melhor Body Piercing, Margarida Moraes. Melhor Cozinheira, Tereza Batista. Melhor Design de Unhas, Neil Design, Lucidáurea Martins. Melhor Empreendedora, Doutora Jéssica Mendes. Melhor Escolinha de Futebol, Ozzy Carcarás. Melhores do Ano, uma realização da Destaque Conceito. Prevenção contra o câncer de mama é de outubro a outubro rosa. Por isso, não perca tempo. Vá a uma unidade de saúde perto de você e faça seu exame clínico periodicamente. Mulheres entre 50 e 69 anos devem realizar a mamografia a cada 2 anos ou sempre que indicado pelo médico. O exame é simples, rápido e detecta até 95% dos casos. Governo do Estado. Cuidar das mulheres. Avançar o Ceará. As melhores empresas e os melhores profissionais de Ipueiras em 2024. Melhores do ano. Uma realização da Destaque Conceito. Melhor frigorífico, Aviário São Luís. Melhor funerária, Pax Jardim Eterno. Melhor intérprete de Libras, Cristiane Rezende. Melhor lavador de carros e motos, Daniel Macena. Melhor loja de roupa infantil, Amei. Aline Saturnino. Melhor loja de variedades, Dantas Importados. Melhor personal trainer feminino, Marquinelli Fernandes. Melhor personal trainer masculino, Maurício dos Santos. Melhor personalizados para festas, Maria Janaína, Jane Festas. Melhor professor de matemática, Daniel Pereira. Melhor repórter, Marcos Paulo Guerreiro. Melhores do ano, uma realização da Destaque Conceito. A Mega da Virada vai sortear um prêmio estimado em 600 milhões de reais. Com essa grana você pode tudo. Eu posso viajar pelo mundo, Paulo Vieira? Pode, mas me chama, tá? Posso contratar um atacante pro meu time? Pode, mas se fizer gol no meu, a gente vai ter que conversar. Posso comprar um bolão? Pode comprar online e na lotérica e ainda vai aumentar suas chances. São 600 milhões e não acumula. Mega da Virada, você pode tudo. Sorteio 31 de dezembro. Loterias Caixa, aposte. Tá tudo certo, tá tudo on. Você conectado com Online Telecom. Aqui no Nordeste todo mundo já sabe, mas não custa repetir. Se tá tudo certo, tá tudo on. E tá com a Online Telecom. Conecte-se com a internet mais rápida e aproveite nossas ofertas exclusivas. 300 mega por apenas R$69,90 ou 500 mega por apenas R$79,90 nos primeiros 6 meses. Chegou a hora de mudar e aproveitar a conexão que você merece. Visite uma loja online no Ceará, Maranhão ou Piauí ou ligue agora 0800-088-1111. Tá tudo certo, tá tudo on. Mais conexão na palma da sua mão. Online, Telecom, tá tudo certo, tá tudo on. Você conectado com a Online Telecom. Olha que ela é a primeira, é a melhor da região. É internet e fibra ótica, ela é sem comparação. É Vexnet com a melhor qualidade, de domingo a domingo, interior e na cidade. Melhor atendimento, qualidade em internet, tudo de bom e melhor só tem aqui na Vexnet. Melhor atendimento, qualidade em internet, tudo de bom e melhor só tem aqui na Vexnet. Só tem aqui na Vexnet, a pioneira da região. Qualidade em fibra ótica, só Vexnet, com melhor atendimento e o menor preço, de domingo a domingo pra você. Com melhor atendimento, qualidade em internet, tudo de bom e melhor só tem aqui na Vexnet. Bem, de volta. Agora são 10 horas e 45, faltando 15 minutinhos para as 11 da manhã. Bom, 10 horas e 45 minutos, vamos agora trazendo as últimas previsões. Saiba o que as previsões astrais falam sobre o seu signo para o dia de hoje. Vamos lá, trazendo aqui as últimas previsões astrológicas para você que está curtindo o nosso programa. Obrigado a todos os nossos ouvintes curtindo a nossa programação deste momento. Hoje, dia 31 de dezembro de 2024, é o último dia do ano. Vamos lá, trazendo aqui as últimas de hoje. Atenção, Aquários, 21 do 1 a 19 do 2. Vamos às previsões para este signo. Olha, a vontade de ficar no seu canto e dar uma descansada tem tudo para crescer. E o Aquário, se você vai se divertido, colocar os pés para cima, e estar de férias, você está de férias, claro. Se não é o seu caso, a sua produtividade tende a se dar melhor. Se puder cuidar de tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. Tudo que não exige contato ou colaboração dos colegas deve evoluir com mais facilidade. Preste atenção no seu sexto sentido para não ser enganado. Recordar o passado com família será divertido nesta virada de ano. Encontros com o amor antigo pode agitar os velhos sentimentos, mesmo que seja um lance escondido. A dois, seja mais presente para fechar o ano com chave de ouro. Agora vamos ao signo de Peixes. 20 do 2, 20 do 3, vamos às previsões. Olha, o seu lado esperançoso e sonhador fica mais e forte e você pode fazer muitos planos para os próximo ano. E o Peixe, você vai encarar, o futuro de maneira mais otimista e pode até elevar as suas expectativas. Mas não esqueça que é preciso ação para não correr atrás do que deseja, mesmo que seus objetivos estejam muito distantes, ou seja, desafiadores. Encontros com os amigos ajudam a levantar o astral e promete diversão no ano novo. Entre em contato com o pessoal e coloque o papo em dia. Na paquera, há chance de viver uma amizade colorida. Mas um amigo também pode apresentar um novo crush. O romance conta com mais cumplicidade e vão virar um ano em alto astral. Muito bem, tá aí a previsão do signo. Acabou, vai volta na quinta-feira, a partir das 8h30. Amanhã, aqui é de muita música, tá? Amanhã, muita música por aqui na Rádio Macambira. Tenho certeza que você vai gostar da programação que a gente vai deixar preparado aqui pra vocês, tá certo? Muita música bacana vai rolar, claro que sim. Agora são 10 horas mais 49. Vamos seguindo, trazendo mais música pra você. Peraí, é essa daqui que a gente vai tocar. Vamos lá. Não, ela não dá. Bem pequenininha, não é? Chegando o sucesso de Wesley Safadão.

esqueça aqueles planos, tudo que eu te prometi. Sei que é difícil encarar que seja o fim. Mas vai me perdoando, enfim. Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem. É, meu... Aqueles planos, tudo que eu te prometi. Sei que é difícil encarar que seja o fim. Mas vai me perdoando, enfim. Vai me perdoando alguém que sempre só quis o seu bem. Muito bem, tá aí. Você ouviu o sucesso de Vitor e Léo? Vai me perdendo. Participação de Vitor Freitas, né, e Felipe. Música bonita pra você, tá bom? Muito bem, são 10 horas 59. Manda um abraço aqui pra o Amadeus, também pra a Creuza Paz, ali no bairro Vila Saboia, curtindo o nosso programa. Obrigado pela sintonia. Bom, gente, quero agradecer a todos vocês que participaram, você também que não participou, mas com certeza ligado em toda a nossa programação. Quero desejar para vocês feliz ano novo e esse ano novo venha cheio de muita paz e muita alegria. É muito amor do coração, é o que nós precisamos. Pois é, agradecendo mais uma vez e desejando para você feliz ano novo, né? Hoje Último dia do ano, último dia de 2024. Quero dizer para vocês que este ano de 2024, muito desafiador para mim. Está sendo até agora. É um desafio que a gente pegou aqui, à frente de uma emissora de rádio, que não é tão fácil, é difícil, mas Deus está ali à frente de tudo para que a gente possa executar os nossos projetos da melhor maneira possível. O que a gente vai fazer aqui ao longo de 2025, entrando como diretor da Rádio Macambira, e para mim é um desafio imenso, um aprendizado que a gente não vai esquecer nunca, vai levar para o resto de nossas vidas. Eu tenho certeza que, eu que já trabalho no rádio há muitos anos, e para mim foi um desafio e está sendo um desafio, estar à frente de uma direção de emissora de rádio, Não é tão fácil. Quero agradecer ao Dr. Adilson Pinho, diretor-presidente desta emissora, que colocou essa missão na minha mão. Ele confiou e confia no meu trabalho, confia nos nossos objetivos, nos nossos projetos. E a gente tem muitas coisas boas para passar e destacar para vocês ao longo do ano de 2025. Eu tenho certeza que virão muitos projetos bacanas, que a gente vai destacar para vocês. Todos os dias, diariamente, dia e noite, nós estamos por aqui nesta emissora. E a gente, claro, levando a melhor programação, que a gente está preparando a melhor programação para vocês. Tá bom? Esse é o nosso objetivo. O objetivo do G. Silvânio Costa, a gente levar a melhor programação para vocês. O jornalismo, os outros programas que viram por aqui. Tem o nosso querido Paulo Gol, que já trabalha aqui há muitos anos. Vai passar esses dias de folga com a esposa dele lá em Crateús. É um desafio e tanto também, A esposa dele, afinal de contas, está grávida e está lá no hospital em Crateús. Mas ele está lá. Vai passar o ano lá no hospital, tenho certeza que vai dar tudo certo, viu, Paulo Gol? Um cara que sempre soma com a gente aqui, E a gente está ao lado de pessoas que somam. Porque você trabalhar com equipe que não soma nada por você, vou te falar uma coisa, não é fácil, é difícil. É difícil você manter, tomar de conta do emissora que não tem ninguém que some. E aqui, graças a Deus, do meu lado só tem pessoas aqui que somam comigo, nosso querido Jardel Alberto. Jardel Alberto, um cara que dá um jeito aqui no som, sempre tá ali puxando também a orelha da gente de vez em quando, Abraço, Jardel, deve estar me ouvindo por aí. Um abraço aí pra você, pra sua esposa também, pra toda a sua família. Feliz ano novo pra você, tudo de bom, paz, felicidade. Um cara também que soma bastante, não trabalha aqui na rádio, O Jardel não trabalha, mas ele tá sempre somando com a gente o tempo todo. O tempo todo ele tá somando, ele me liga, ele me orienta em meio monte de coisa, que são muitas coisas pra gente colocar em prática, mas o Jardel tá aí, Sempre trazendo as ideias brilhantes. Inclusive tem algumas ideias dele que já tá em prática, coisa que o Jardel Alberto já entramos em contato, colocamos tudo em prática e graças a Deus está dando certo. E a gente tem pessoas que somam com a gente, e eu espero que esta equipe ela só venha a crescer cada vez mais, tá bom? Ao longo do ano de 2025, é o que nós esperamos todos nós aqui da Rádio Macambira, que esse desafio seja para mim, um aprendizado para o resto da minha vida, ao longo de toda a minha carreira no rádio, já na música também, já tive também na música, não deu muito certo, mas para mim mesmo é o rádio, o rádio que eu posso levar alegria para vocês, a boa música e a participação de vocês para mim é muito importante, viu? Então a gente espera que a gente possa fazer e levar para vocês o melhor no ano de 2025, tá bom? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Uma mensagem aqui, deixa eu ver se dá pra gente passar, Deixa eu ver se tem apaixonado pelo futebol hoje também, que a gente vai transmitir, E a gente, claro, sempre trazendo, levando para vocês o melhor aqui aqui dentro da Rádio Macambira. Tenho certeza que vocês vão esperar só coisas boas, de sair, O G. Silvânio Costa tem certeza absoluta. Aqui fala assim, olha, uma reflexão que a gente vai passar para vocês. O ano novo, vida nova, veja como aproveitar o período das férias para desenvolver novos hábitos, Que nossa mente precisa de uma variedade de estímulos para se observar, funcionar plenamente. Desta forma, as novas conexões mentais acontecem em nosso cérebro, né? O que possa ter mais e referências, favorecendo-os pessoalmente, criativos e saúde mental. É, nesse mundo que nós vivemos de muita correria, de muito estresse, quando vivemos com uma rotina muito marcante, então obtimos o espaço para os novos, o nosso dia a dia, né? Acabamos vivendo modo automático. É isso que acaba afetando principalmente o nosso cérebro, né? Eu principalmente, né? Que a gente vive mais de frente dois computadores, celulares. É, o dia após dia a gente vive com isso. Vai. Né? Isso afeta muito. Por natureza, o nosso cérebro, né, busca economizar energia. Esse é um mecanismo baseado no instinto de sobrevivência, pois podemos precisar dessa energia para algumas situações extremas. Daí o nosso, a tendência em agir sempre da mesma forma e buscar situações ao que estamos acostumados. Pois a rotina também nos proporciona o bem-estar, benefício, saúde mental, já que previsivelmente gera uma sensação de estabilidade e segurança, o que reduz o estado de alerta, o de níveis de estresses e ansiedade. É o que nós precisamos de muita paciência, né? De muita paciência, de muito aprendizado, né? De muita sabedoria para a gente levar as nossas atividades tudo da melhor forma possível, né? Os estudos realizados pela Universidade do Texas, né? Eles falam tudo isso, né? As dicas e atividades para experimentar são: tente se dedicar a algo novo que faça o bem, né? Sem julgamento. Quem sabe você descobre um novo hobby, né? Veja algumas ideias de atividades que trazem o relaxamento, animação ou concentração. Atividades físicas, claro, que é muito importante para a gente tocar o barco para frente e não parar de jeito nenhum, que a gente não pode parar, como a musculação, das danças, para trazer coisas boas. Eu espero que esse ano novo traga muita esperança, muita paz. A gente está precisando de muita paz, muita violência nesse mundo, mas eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano cheio de alegria, mudanças nos nossos hábitos. Se você quer algo bom para a sua vida, você também tem que fazer mudança nos hábitos. É o que nós procuramos todos os dias, são mudanças em nossos hábitos. Todo mundo escorrega, todo mundo erra, né? Mas uma hora você vai se acertar, né? Às vezes tem aqueles deslizes, mas aquilo ali é algo passageiro, né? Coisa que você errou, mas que a gente tende a trazer, mencionar as coisas boas. Todo mundo erra, ninguém é perfeito, né? A gente nunca faz aquilo tudo perfeito, então a gente sempre erra, né? Tem aquele erro, mas você tente fazer o melhor, né? Trazer coisas boas para as pessoas que estão do seu lado, né? Aquelas pessoas que te ajudam. É, tem muita gente que ajuda a gente, muitas pessoas, inclusive a sua esposa, né? Eu tenho uma, graças a Deus, que ela está sempre ali do meu lado, preocupada com as coisas que acontecem. Obviamente que não são coisas fáceis, né? A gente, todo mundo se estressa e todo mundo erra, mas a minha esposa, a dona Adriana, ela está ali sempre do meu lado, nos ajudando, sempre trazendo o melhor. Tem a minha mãe também, minha mãe, minha família, que está tudo do meu lado, me ajudando de qualquer forma, né? Uma palavra amiga, uma ligação amiga, de conselho, é muito bom. E é o que a minha família traz, né? É o conselho. As minhas cunhadas, eu esqueço o nome dela, me deu um branco agora, mas sempre tem aquele conselho, né? Você que erra, às vezes você erra, mas tem os nossos consertos. Né? Nós temos as nossas qualidades também, não só erro, né? Nós também erramos, mas também temos as nossas qualidades. Então, para que ninguém deve julgar o outro de forma nenhuma. Mas eu tenho pessoas do meu lado que sempre nos dá força e não julga nada, né? Porque se você pensa em julgar uma pessoa, é melhor você ficar calado. Porque ninguém é santo, todo mundo erra, né? Então, para que andar julgando os outros? Então, quero desejar para todos vocês feliz ano novo. Que seja muita paz, muita alegria, muita dedicação, gente. Beijo no coração de todos. Agora você vai ficar com a sequência de música. É, sequência de música. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá bom? Eu volto meio-dia com o programa Canal Livre. Lembrando que amanhã eu estou de folga, né? Amanhã a gente vai curtir um pouquinho com a família, né? Com a esposa, com a mãe, com os irmãos, né? A gente vai curtir com todo mundo o primeiro dia do ano, né? Descansar um pouco também a mente, né? Correr também demais estressa a gente, tá? Mas os nossos dias é de muita luta, né? Os nossos dias, dias após dias, vem luta, vem coisas inusitáveis, mas a gente pede a Deus e passa por cima daquilo tudo e a gente vence. Porque a gente não pode ser fraco, né? Você não pode enfraquecer em nada. Vem os obstáculos, vem. Mas você é maior do que os obstáculos e passa por cima e resolve. A gente tem que resolver os problemas. Você não pode baixar a cabeça por nada. Por nada. Eu espero que 2025, tenho certeza que é de muito desafios, inclusive para mim, né? Muito desafio para mim. Mas a gente vai passar por tudo, por cima de tudo, né? A gente vai vencer. Eu vou mostrar para essas pessoas que eu sou capaz de vencer. Né? Eu sou capaz de vencer os obstáculos da vida, que não são poucos, são muitos, mas a gente espera que as coisas dê tudo certo. Vamos fazer o certo, que vem coisa certa. Tudo que você faz certo, vem certo. E é o que a gente trabalha, é o que a gente repassa todos os dias para vocês. Todos os dias a gente vem fazendo aquela coisa certa para vir as nossas coisas certas para os nossos lados. Então eu peço para vocês, né, que passe o ano com a família. Né? Passe o ano com a família, que é muito bom você passar com a família do que passar em alguns lugares inusitáveis, com muita bebida, fazendo coisas erradas. Vamos passar o ano numa boa? Eu sei que tem muita gente que passa o ano perdendo um ente querido, que não é nada fácil, né? Inclusive pessoas que eu conheço perdeu seu ente querido no Natal, em pleno Natal. Né? Tenho certeza que você vai ficar marcado para sempre, né? Você perdeu um ente querido em uma véspera de ano. Uma passagem de ano, uma passagem de Natal, que é um dos meses do ano mais marcante de todo ano, é o Natal e o Ano Novo, que a gente espera sempre coisas boas, mas vem aquelas coisas inusitáveis. Então, se você puder passar numa boa com a sua família, sem farra, faça farra mesmo entre vocês, né? Faça uma comida boa, uma coisa boa. Não se junte com pessoas que não prestam, que só vai te trazer coisas inusitáveis. Não vai trazer coisa boa para você e nem para ninguém. Então, o que a gente espera aqui, vamos passar numa boa, viu? Quinta-feira eu volto, né, com a programação totalmente bem diferente. Né? A gente volta com o nosso jornalismo. Inclusive, hoje tem jornal. Nós vamos apresentar o jornal daqui a pouquinho, a partir do meio-dia. Tá? Mas amanhã, né, vocês vão ficar com muita música aqui nas ondas da Rádio Macambira, tá certo? Nosso querido Paulo Gol volta na quinta-feira, né, ele já falou para vocês ontem que quinta-feira, que vem agora na próxima quinta-feira, ele tá de volta com a programação dele normal, tá bom? Beijo no coração de todos, deixando aqui uma música bonita para vocês, tá? Meio-dia eu volto com o programa Canal Livre, a gente trazendo as principais notícias para vocês. Agora, 11 horas 13 minutos, bom dia. Até meio-dia, se Deus quiser. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Nos últimos dias do ano, será se mantém em silêncio, mas eu trago para você um resumo desses últimos dias do Ceará, onde o Alvinegro tem anunciado reforços para a temporada de 2025. Tudo isso e muito mais você confere aqui na Rádio Expresso FM, no programa Tome Bola. Fortaleza! Fortaleza! Bom dia, amigos do Tome Bola da Expresso FM. Último dia do ano de 2024, mas o mercado da bola não para em nenhum momento. Da alta e da queda nas cotações dos valores dos jogadores de futebol para a próxima temporada de 2025. E o Fortaleza Esporte Clube está acompanhando a movimentação do mercado em busca de um centroavante para reforçar sua fome de gols nas competições que vai enfrentar. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Tome Bola da Expresso FM. Evandro Soares, pensou em rádio, pensou em Expresso FM. Bom dia, amigas e amigos da Expresso FM em 104,3. Atacante Luiz Henrique é escolhido Rei da América por Jornal Uruguaio. Botafogo recebe sondagens da Fiorentina pelo jogador. Atacante Lassina Traoré, de Burkina Faso, está na mira do Flamengo para 2025. Edmilson Maciel. Manchetes, daqui a pouquinho a gente vai dissecar tudo isso, essas informações. O futebol carioca continua evoluindo, contratações. O Flamengo está indo buscar lá, bem longe, mais um atacante. Há uma dança de cadeiras muito grande nesse período e a gente está aqui exatamente para acompanhar. São 11 horas e 16 minutos e eu queria conversar com o Aurélio, solicitar o Aurélio, que trouxesse aquele vídeo. Tem um diretor da Lock Center e gravou pra gente uma chamadinha bem interessante. Eu gostaria que o Aurélio trouxesse pra gente agora. Você sabe qual é, né, Aurélio? Dá uma busca aí que você encontra. Pega de surpresa assim. Eu estou no Batoque. Fala, pessoal, aqui na tudo praia. Bem? Aqui é o Elmano. Fala, pessoal, tudo Vai. Bem? Aqui é o Elmano, diretor da Lock Center. Tá precisando de equipamentos para sua obra? Na Lock Center você encontra as melhores ferramentas Makita, peças para betoneiras e tudo que a sua construção precisa. Aqui é qualidade de verdade, preço justo e aquele atendimento que resolve. É simples, pensou em ferramentas, peças ou acessórios? Pensou na Lock Center. Passa lá no Passaré, na Avenida Heróis do Acre ou no Eusébio, na Avenida Coronel Cícero Sá. Lock Center, há 38 anos ajudando você a fazer acontecer. Telefone, né? Ei, portanto, a mensagem. Ei, deixa a pancada aí, rapaz. Ei, Celino. Vai de pancada aí, rapaz. Olá, pessoal, tudo bem? Precisando de equipamentos top para sua obra? Na Lock Center você aluga o que há de melhor: plataformas aéreas, compactadores, betoneiras, geradores e muito mais. Tudo 100% revisado, pronto para uso e com a qualidade que só quem tem 38 anos se garante. Atendemos Fortaleza e região metropolitana com rapidez e aquele atendimento que resolve. Não perca tempo. Aluga na Lock Center e faça sua obra acontecer. Edmilson Maciel. Ei, portanto, o recado da Lock Center, dois altos funcionários da empresa trazendo esse recado pessoalmente. Tem muita novidade para você, hein? Se você precisa de dinamizar a sua construção, a sua empresa, a sua obra na empresa, é você procurar a Lock Center. Para quem imobilizar capital, se você tem a Lock Center, que tem tudo que é necessário para você desenvolver a sua obra, para você tocar a sua obra sem precisar investir em compra de material. A Lock Center aluga tudo que você precisa. Tem tudo que você imagina. 3295-4444. Agora eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Délio Salgado, conselheiro do Bahia, empresário de sucesso no estado do Ceará. É o homem da Ceará Alumínio. Na Ceará Alumínio você encontra qualidade e variedade em perfil de alumínio para portas, portões, esquadrias, janelas e muito mais. Precisando de telhas resistentes e duráveis? Temos as melhores telhas de alumínio para a sua obra, com garantia da CBA Votorantim, e você só pode encontrar na Ceará Alumínio. Também oferecemos soluções em ACM e policarbonatos, ideais para quem busca versatilidade e modernidade em seus projetos. Confie em quem entende do assunto e garanta a proteção e acabamento que você precisa. Além disso, nossa equipe está pronta para oferecer consultoria especializada, ajudando você a escolher as melhores opções para o seu projeto. Não perca a chance de conferir nossos produtos e soluções sob medida para suas necessidades. Visite a Serra Alumínio na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 3495, no Passaré, em Fortaleza. Telefone 3232-8718. 3232-8718. Serra Alumínio, excelência em cada detalhe. Faça seu orçamento sem compromisso. Bom, a gente sabe que nesse período agora o que rola muito é transação de jogadores. Os clubes estão se arrumando, precisando reforçar seus elencos, dispensar gente que não deu no couro. Então tudo isso a gente vai trazer daqui a pouquinho. Agora eu peço ao Aurélio para trazer o bloco comercial de 11h20 e logo depois nós vamos trazer os repórteres que eles trazem matérias sobre a dança das cadeiras no Brasil. É uma coisa impressionante. Esse período de férias, está tudo que é empresário de olho, correndo atrás, contratando jogador, dispensando jogador, transferindo jogadores. Então, Aurélio, são 11h21, a gente vai para o primeiro bloco comercial e logo em seguida a gente começa a rodar os nossos repórteres. Combinado? Aurélio. Ok, Titi, vou preparar aqui e vamos chamar agora o bloco comercial. Tá bom, se você tiver um ouvinte que puder colocar no ar, depois você coloca o break. Se não puder, pode colocar o break e depois a gente conversa com o ouvinte, tá certo? Pronto, tá certo. Então vamos lá, pra não deixar buraco, né? Então, 10h42, vamos lá. Sintra Horto, sindicato dos trabalhadores no comércio hoteleiro e gastronômico do Ceará. Rua Calbi 692, telefone 3485-5901. Autopeças Colares está com uma promoção espetacular. Baterias Moura e Zeta em 6 vezes no cartão ou à vista com desconto especial. Recebemos a sua bateria usada por um bom valor. Autopeças Colares, Avenida Lineu Machado 976, no bairro João 23. Telezap 3290-1277. Você é apaixonado pelo Ceará e vive o clube intensamente? Então você não pode ficar de fora do Sócio Vozão. Ser sócio do mais querido é fazer ainda mais parte do clube, além de ter acesso a uma série de benefícios exclusivos, descontos em produtos oficiais e a entrada garantida em todos os jogos. Mostre seu amor pelo Alvinegro. Junte-se a nós hoje mesmo e faça parte dessa história. Acesse o site sociovozão.com e viva essa paixão. Diga aí, quando surge uma perreira grande é que a gente sabe quem tá com a gente, não? Pai, mãe, os amigos e a Norma Bel. É sim, meu filho. Passando a perreira com reforma, a Norma chega junto. Com você e com o profissional da sua obra, é quem ajuda a resolver do melhor jeito, com preço, com maior variedade e uma equipe especializada. Então ainda parcela em até 10 vezes sem juros. É assim, parceria pra toda hora. Aliás, a Norma é que nem a gente. É cearense pra toda obra. Na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. Moura Autopeças. Temos peças, baterias e lubrificantes. Precisou de bateria em Cascavel e região? Atendemos em domicílio. Precisou, ligou, chegou. Parcelamos sua bateria em até 10 vezes no cartão sem juros. Rua Francisco Galdino de Souza, 2552, Centro Cascavel, na Rua do Shopping. WhatsApp 85 98863-8843. Expresso! No aplicativo da Cagesse você encontra 27 serviços diferentes que você pode solicitar online. Tá na mão? Tá na Cagesse. Sucesso é sua sua participação na melhor estação, Rádio Expresso. De volta aqui na Expresso FM 104.3, o programa Tome Bola. Eu quero avisar para os amigos que a partir da próximo dia útil, né, dia 2 de janeiro, o Gomes Farias estará de volta comandando esse programa que ele comanda.